A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E se você adentra hoje um consultório médico e de repente esteja ali vertendo sangue pelas narinas ou com um tendão de Aquiles esfacelado, e caso não esteja na frente de um bom doutor, é muito provável que o diagnóstico dele seja, sabe qual, Walter Rezende? Virose. Tudo é virose. Ele te dá um soro, você fica tomando lá. Eu gosto de tomar soro, você fica ali quietinho, ninguém vem te cobrar nada. E eu acho que junto com H1N1, a virose é um dos males desse novo século. Então eu peguei a me pensar assim, e na nossa época de infância ali, quais seriam as doenças que eram verdadeiros hits e que acabaram até sendo extinguidas, tal qual um mico-leão do saco azulado. E daí eu me lembro de ouvir ali na infância que de coqueluche, difteria, sarampo também, se ouvia muito, catapora. E você se lembra quando o ebola surgiu nos anos 90 ali? Que ebola foi a minha esperança que os congestionamentos diminuíssem por conta de uma massificação de cadáveres. 90% da população iria pro vinagre. E nada disso aconteceu. Estamos aqui nos acotovelando. Tinha também a leishmaniose, doença de Chagas, né? Provocada pelo barbeiro. Cisticercose, lembra dessa também, cara? Que era causada pelo porco. E era um terror, né? Nas aulas de ciência. Ah, porque aqueles desenhos dos livros de ciência mostravam ali que o porco cagava e você comia e aquilo ia pro teu cérebro. Puta, tinha uma ilustração que não esqueço, que era a doença do caramujo. Qual que é a doença do caramujo? Tá nesse ambiente. Um dos sintomas era coceira no ânus. Aí tinha a ilustração do menininho sentando a unha no cu, cara. Era ótimo. Então, mas muitas dessas doenças ou se extinguiram ou de repente ficaram mais facilmente tratáveis. Mas tem uma doença que há muito tempo eu não ouço falar, não sei se você tem ouvido falar dela, Walter. Ela causava de um certo horror na molecada. Estou falando da cachumba. Lembra da cachumba, cara? Que quando o desinfeliz ali contraía, ele ficava com uma papada considerável, né? Tal qual um sapo cururu. Então diga aí, Walter Rezende, você chegou a ter cachumba, aquela doença ali que chegava a transformar os garotos em verdadeiros pericanos? Eu me lembro de várias pessoas parecendo Fofão, sabe? Isso, exato. Mas eu nunca tive cachumba, não sei dizer aqui quais os sintomas, mas nós já fizemos aqui um Agente em 86 sobre remédios caseiros, e me lembro de algumas doenças e suas curas feitas em casa. Me lembro, Alexandre, que pra curar cachumba, não havia antídoto. Eu acho que não tinha mesmo naquela época, não se ouvia falar, não. Sim, e nenhuma doença me assustava mais que a cachumba. A possibilidade, então, dela descer pros testículos era algo aterrorizador. Verdade. Alexandre, eu tinha uma vizinha que falava de garotos que os sacos escrotais ficavam do tamanho extra large. Porque parece que assim, você pegava cachumba, você não podia fazer nada, né? Carregar um peso, nada. Vai descer pro saco. Tinha que ficar com as pernas pra cima. Mas eu nunca entendi, tese sumir das bochechas e o saco, exatamente. É isso? Você que é um estudioso da medicina, o que, que é uma cachumba, tecnicamente? A cachumba nada mais é do que uma inflamação, né? Causada por vírus, mas é uma inflamação daquelas glândulas que a gente tem embaixo do pescoço aqui. Isso, as glândulas responsáveis pela saliva. Ela se infecciona e daí ela dá aquele aspecto de testículo no pescoço. Algum médico ouvinte do Agente 86, por favor, responda. Por que uma infecção some de um determinado lugar e aparece em outro? Ainda assim, mais como aonde se fosse um teletransporte. Fazer mais sentido se fosse generalizando e a infecção e tomando o corpo do maldito. É verdade, cara. Então, Alexandre, essa vizinha, ela falava de uma história mega absurda, que era de um rapaz da terra dela, que a cachumba tinha descido. E o saco dele cresceu tanto que precisava ser carregado à parte em um carrinho de mão. Caralho, gente. Que porra. Isso não aconteceu. O nome científico da cachumba é parotite infecciosa, ô Walter Rezende. E ela também é uma virose, como os médicos acertariam facilmente hoje. porque ela é causada por um vírus, obviamente. Então a inflamação dessas glândulas salivares chamadas parótidas, por isso que ela chama parotite. E se ela desce pro saco, acho que chama sacotite. É alguma coisa assim, é octite, alguma coisa assim. E também ela pode ir pros pâncreas e se transformar numa pancreatite. Isso é perigoso. E pra gengiva vir uma gengivite e por aí vai. E se pro p*** vir uma gonorreia. É, geralmente ocorre na infância, né? Sem muitos transtornos ali. Que não os estéticos, que realmente o teu pescoço fica parecendo até uma genitália também, né? Porque é bem feio e tal. E não cresce é nada agradável. Até pentelhos no e dava, eu tinha um medo de pegar aquilo e ir pra escola com aquele negócio, assim, né? Realmente era algo muito cruel. E agora o problema maior é se ela acontece em adultos. Porque daí, se ele desce pro saco e ali maltratado aquilo, pode até deixar o cidadão estéril. Em certas situações não é de tão ruim. Há pouco tempo atrás eu tive um problema no dente e eu fiquei com uma papada grande e a primeira olhada do médico, ele falou, isso tá me parecendo cachumba. É e na hora eu já imaginei aquela merda descendo pro meu saco e eu tendo que carregar no carrinho de mão, igual do amigo da tua vizinha lá. Mas eu lembro da minha irmã, quando teve, que a minha irmã era magrelinha. E nas mulheres, desce pro saco. Não, vai pro ovário, né? Eu sempre tive essa dúvida também. Mas a minha irmã vai teve... Vai pro saco do marido. A minha irmã, que era magrelinha e tal, teve cachumba, ela ficou parecendo uma jiboia que tinha acabado de engolir um castor, manja? O ouvinte Nilson Júnior nos mandou um e-mail, dois pontos, abre aspas. Eu conheci o falecido senhor Batista, pai dos meus amigos Serjão e Neném. O senhor Batista era conhecido como gaúcho, só que ele não nasceu nem perto da região dos Pampas, pelo contrário. Era natural do Piauí, mas ele passou a atender por esse apelido devido ao fato de usar bombachas, as calças tradicionais do povo rio-grandense do sul. E ele usava para dar alívio para os testículos, Alexandre. Segundo umas línguas, era do tamanho de duas bolas de capotão. Ele tinha tido cachumba e a doença desceu. Apenas uma vez o Serjão tocou no assunto... O Serjão, filho dele, né? Filho do boludo. Tocou no assunto comigo e disse que dava para o Maguila treinar nos bagos do pai dele. Cara, eu me lembro também de alguém, de um senhor, mas eu não sei se o caso dele tinha sido a cachumba ou ele tinha carregado peso, porque também rendia, né? Se você era criança, carregar peso, a mãe vai render o saco. O verbo render, você me intrigou. Por que cresceria o saco? Eu também não tenho a menor ideia, mas toda vez que ia carregar algum peso, minha mãe fala, vai render o saco. E esse senhor que eu conhecia também, ele era rendido, e inclusive o termo era esse, rendido, né? Rendido, cara. Eu nunca consegui entender esses nomes. Mas vai lá, segue. Nosso ouvinte, Anelena Carvalho, mandou o seguinte e-mail pra gente. Na minha escola, dois rapazes mais alegres, que até então viviam dentro do armário, tiveram a vida amorosa exposta por conta da cachumba. Um pegou do outro e ficaram ambos com imensos papos de jiboia. Ela fala assim, desconfiada, a mãe de um deles apertou o cerco e descobriu que ele tinha pego a cachumba trocando salivas com o seu semelhante. Deu o maior BO na época, mas hoje eles estão bem felizes e ainda juntos. Olha só, cara. Será que desceu pro saco? Vai que rendeu outra coisa. E hoje já rendeu, pode casar. Rendeu um casamento, pô. É. Rendeu sim um casamento aqui, e ótimo. E os caras já podem casar hoje, né? Veja você. É verdade, não precisa ir mais pra Argentina. É. O vídeo do Agente 86, a nossa fanpage lá no Facebook, está lá. Dê um curtir. Aí vocês vão acompanhar os próximos assuntos do nosso podcast. Dá pra mandar histórias. O nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para dicas e sugestões. Esse podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. E quem mandou essa dica foi o nosso ouvinte Nicanor. Nicanor, outro nome. Outro nome. Não serve uma criancinha para um bebê. Não, ninguém mais. Como vai é que quando fica Niquinha? Ô, Niquinha! É. Já falei pra não enfiar o dedo no nariz. Ninguém mais vai ter o nome de Nicanor. Abre aspas pro e-mail do Nicanor. Minha filhinha Gabriele acabou de pegar a cachumba. Aí, tá vendo? Cachumba, então, ainda existe. Existe. e achei que isso nem existia mais. Por isso dei a dica para um episódio do mais fantástico podcast da internet brasileira. Olha só, Alexandre. A gente falou mal do nome do Nicanor e ele elogiou a Obrigado, gente. Nicanor. Obrigado, Nicanor. Mas tua mãe vacilou para escolher esse nome aí. Eu diria que o podcast mais ridículo do que fantástico, mas muito grato. Exato. A gente sempre ouvia falar, né, que a cachumba era um grande problema mesmo ali, se ela descesse para os bagos do homem. Mas eu sempre tive a dúvida do que acontecia que se ela descesse para uma mulher, né, onde é que ia parar. E hoje, graças ao Google, a gente sabe, não só o Google, mas a gente sabe que o ovário feminino, na verdade, os nossos testículos é o nosso ovário posto pra fora, né? Exato. Eu diria que os testículos são os ovários vomitados pelo corpo. Eu não lembro da minha avó ter falado uma história sobre a cachumba, que era muito boa. Como eu já falei aqui, a minha avó Marcela, falecida avó Marcela, ela trabalhou numa delegacia de polícia. E olha como o mundo era muito mais politicamente incorreto. Então, a minha avó trabalhava ali na delegacia de polícia como copeira. Sim. Porém, ela fazia um bico aos domingos, que era de bater geral na mulherada. Isso podia, isso era legal. Obviamente que não era. Por que a copeira vai bater geral na mulherada? Mas eu acho que não haviam muitas policiais femininas. Então, o delegado pagava um cascalho a mais pra minha avó. Passa geral ali. Cara, você não ia com a sua avó pra ver essas revistas? Então, você viu muita... Não via que ela não leva viral. Eu era bem pirralho. Ela falava assim, vira pra lá. Mas eu me lembro dela reclamando dos odores que saíam das mulheres. Assim. Que excelente. Ela falava assim, você vai visitar seu marido e tá fedendo desse jeito? Beleza. Minha avó, um ser e tanto, dona Marcela. Mas essa história eu não estava presente, mas ela conta que ela estranhou uma moça chegando com as pernas meio assim, sabe? Meio abertas, assim, tal. Parecia um alicate, né? Exatamente. Parecia um alicate. Que mulher mais estranha essa. Era a primeira vez que ela estava indo a visitar alguém, né? E ela pegou e falou assim, ah, tal, tem que tirar a roupa aí, viu? Aí, a hora que a moça tirou a parte de cima e tal. E aí, a hora que ela olhou, tinha um volume grande ali na calcinha da moça. A minha avó pegou e perguntou, você é travesti? Ela falou, não sou. Minha avó falou, então o que é isso aí? Antes ela baixa a calcinha. Existia celular na época? Ela falou pra minha avó assim, é que eu tô com cachumba. A minha avó, cachumba? Baixa essa calcinha aí. A hora que ela baixou, caiu uma paranga de maconha, meio quilo.